Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje, que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 212. Hoje é dia 1º de maio do ano de 2019, agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje os amigos Álvaro Augusto Vargas e Rogério Azevedo. Em alguns instantes a gente já vai falar com eles. O tema do programa da noite é desencarnação. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet, na nossa página no Facebook, facebook.com/União Rádio Web. Faça sua pergunta sobre o tema desencarnação e durante o programa a gente vai acompanhando e vai respondendo. Compartilhe, durante o programa também nós vamos publicar todos os textos que serão lidos aqui, a gente vai publicar para você compartilhar também, gostar, curtir. Hoje é dia do trabalho, dia 1º de maio, e a primeira semana também do mês de maio é uma semana dedicada ao meio ambiente. Então nós temos a Semana Nacional do Meio Ambiente. Para iniciar o programa, nós selecionamos o texto do Espírito André Luiz, extraído da obra Conduta Espírita, psicografada por Valdo Vieira, denominado Perante a Desencarnação. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo o clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece ou do silêncio que ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. Corpo que morre não se refaz. aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Citação ao Evangelho, ao texto de João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer, boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson, Rogério, aqui à mesa também, aos nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande nós estarmos aqui reunidos. E o texto aqui lido pelo Wilson, ele é muito significativo, porque implica no respeito que temos que ter a um desencarne de uma qualquer pessoa, ente querido ou um amigo, porque é um momento de dor, até as pessoas não estão tão preparadas assim para esse desenlace, mesmo os espíritas, porque vão sentir falta daquela pessoa que é amada, que é querida, e seria um lugar de prece e oração. Então, na visão espírita, a gente entende que nós somos espíritos eternos e estamos apenas numa experiência aqui na matéria, uma experiência aqui no mundo físico. Mas nós entendemos, compreendemos isso, mas acima disso tudo tem nossos sentimentos, nosso apego, e nós ainda não conseguimos desapegar das pessoas. Eu, quando vejo meus filhos que viajam para algum local distante, já dá o coração, já fica apertado. Imagina se fosse para um sepultamento, seria muito mais doloroso, embora compreendendo que na viagem vai fazer um treinamento, vai melhorar no aspecto profissional e também no mundo espiritual vai voltar para a verdadeira pátria, ainda assim nós somos limitados. E toda transição, depende do nível evolutivo do espírito, ela é delicada. Algumas pessoas conseguem se desligar da matéria com mais facilidades e outras não. Então essa energia, essa vibração, essa prece que nós rogamos para aquele que está partindo ou na verdade regressando para o mundo espiritual é muito importante. Essa é a verdadeira caridade com aquele que está deixando o corpo físico, com os familiares e com os amigos. Nós recebemos hoje a visita desse nosso convidado especial, aliás, convidado que já foi, né, chamado outras vezes para participar aqui do programa Visão Espírita, mas ele tem compromisso todas as quartas-feiras. Então nós aproveitamos que hoje é feriado, no dia 1º de maio, e sabemos que ele não tinha compromisso, né, e trouxemos ele para cá para trabalhar um pouco conosco, né? Então é uma grande honra receber aqui, e eu saúdo o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Wilson. Boa noite, Álvaro, ouvintes. É muito bom poder celebrar o Dia do Trabalho trabalhando. Então, é com muita alegria que nós hoje convidamos também a todos os ouvintes e nós mesmos também para pensarmos no significado daquela que é a única certeza da vida de todos nós, que é a nossa partida. Impressionante é que nós passamos a nossa vida meio que sem refletir ou sem pensar sobre aquilo que é a nossa estrada final. Final, eu digo, durante o período no qual estamos aqui. E o importante é que cada um de nós reflita com seriedade e maturidade para se perguntar sobre o significado deste ponto de regresso à pátria, mas também relacionando sua própria vida com relação a isso. E nisso, enquanto vocês estavam até falando, lembrei-me daquela que foi uma das questões que mais marcou, e me marcou, também a vida de Francisco de Assis, ao ser questionado por Frei Leão, na pergunta, durante o período em que ele capinava o seu jardim: Pai Francisco, o que tu farias se soubesse que o seu corpo se desintegraria? E ele respondeu: ainda assim continuaria capinando o meu jardim. E nós, claro, temos os nossos jardins, capinando eles diariamente e pensando no significado das coisas para a gente. Então, com esse clima de leveza, alegria e fraternidade, que possamos hoje refletir acerca de um assunto que é importante, ou tão importante para nós, como a nossa partida. Bem, complementando o que o Rogério disse, a única certeza absoluta que temos é que um dia deixaremos de caminhar sobre a terra. A morte chega para todos, apesar das religiões, de uma forma geral, afirmarem positivamente que a vida continua, mesmo após a morte, não há quem não tema seu destino. O Espiritismo veio lançar luz sobre esta questão, apresentando relatos detalhados, tanto sobre o evento do ponto de vista físico, como sobre a viagem do ponto de vista do viajante. Então nós começamos sobre a terminologia. Quando falamos que o indivíduo, o sujeito morreu, ou fulano desencarnou, nós ouvimos muito isso no meio espírita. Há alguma diferença entre morrer e desencarnar? E qual é essa diferença? A morte biológica, ela pode ser até igual para todos. Por exemplo, um acidente, né? Você tem um acidente de carro, de avião, causa mortes. O legista vai dizer, todos morreram do choque ou do incêndio, né? Então, morrer é igual. Agora, desencarnar vai depender quão apegado nós estamos ao corpo físico. Aquelas pessoas que já têm os conhecimentos do Cristo no coração, que têm a vivência fraterna, honestas, éticas, pessoas boas, essas pessoas já estão desligadas e muito do mundo físico, e já convivendo com esferas mais elevadas. Agora, aqueles outros que são egoístas, perversos, maus, viciosos, esses estão extremamente ligados à matéria. Então, realmente, quando há esse desligamento, enquanto um é mais leve, mais brando, quase que imediato, o outro pode ser levar horas, meses e muitas vezes anos, acompanhando inclusive a alma daquele que é muito apegado à matéria, a própria desencarnação, a desintegração do corpo físico e seus efeitos desagradáveis. Rogério, então, pelo que pudemos entender aqui da resposta do Álvaro, morrer, quem morre é o corpo, né? Sim, pensemos. Hoje nós vivemos na era da informação. E a beleza, no final das contas, significa compreender por meio da lógica e do raciocínio tudo aquilo que nos acontece. A morte é um fenômeno inevitável para cada um de nós. A desintegração celular acontece de uma maneira ou de outra, já que o processo biológico evolutivo faz com que as pessoas envelheçam. Envelhecer faz parte do processo de viver. Ao nos encontrarmos com a morte, nós podemos discutir horas e horas sobre o significado do que ocorre depois. Tanto que temos teologias que explicam as mais diversas coisas sobre o significado da morte para um indivíduo. Alguns dizem que se você foi bom, se você comungou, se você pediu a extrema-unção, você vai para o céu, você vai para algum lugar. E nós espíritas, como ainda não possuímos um grau de madureza para pensar também com seriedade sobre o significado das coisas, ainda trazemos dentro do nosso íntimo mais ou menos algo como isso, que nos leve a pensar que o nosso espírito, já que falamos dessa maneira, não pensamos em nós como eu sou um espírito, mas sim eu tenho um espírito. E depois que eu morrer, meu corpo fica e eu vou para algum lugar, que pode ser chamado de nosso lar ou uma colônia espiritual. Mas o processo de desencarnação, sim, traz-nos uma maneira de pensar sobre o significado da vida para nós, já que a única coisa que encontramos ao sairmos do corpo é a nossa própria consciência. Ao rever o significado daquilo que fizemos bem e, às vezes, daquilo que não fizemos tão bem. E o importante é que a escola, conhecida como a vida, é aquilo que nos traz as experiências que cada um de nós poderá escolher. Para saber se fez mais ou menos certo, se aprendeu, se trouxe um pouco de amor para a sua vida e para o próximo. E no final das contas, é isso que cada um de nós encontrará a si próprio sobre os seus feitos e os seus descaminhos durante a vida em que teve. Interessante, eu vou ressaltar alguns pontos aqui. Quem morre é o corpo, o espírito não morre. Então, pegando a fala do Rogério, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. Então, do ponto de vista denominação, a pessoa não morre. Seria correto falar, o corpo do fulano morreu, né, enquanto o fulano desencarnou, ou está em processo de desencarnação. Interessante. O Álvaro começou a falar sobre isso, Álvaro, mas agora a gente vai se aprofundar. Como ocorre esse processo? A separação, então, do espírito, do indivíduo, e do seu corpo físico. Como se dá esse processo? E o que, quando a gente fala que nós, espírito, como nós podemos entender isso daí? Como estamos presos, né? E de que forma ocorre? Isso é instantâneo? Quando o corpo morre, quando cessa a vida orgânica, nós já estamos libertos? E uma dúvida que é evidente, que muitas pessoas têm, né, que já trouxeram até mim, inclusive, é: esse processo é doloroso, dói do ponto de vista físico? Sabe, Wilson, se a gente refletir, e até para nós espíritas, uma das coisas que nos atormenta é o medo da morte. Por mais que saibamos, por meio do raciocínio, do estudo, da leitura, morrer em si só já nos dá um medo danado. Porque nós não sabemos. Porque não sabemos o que vai acontecer. A gente torce para que seja algo muito bom. Esperaríamos que alguém viesse e resolvesse o problema para a gente, se a gente não souber resolver o nosso próprio problema. Mas pensemos, Wilson, não é instantâneo, porque tudo depende. Nós vivemos num mundo de energia e de ondas. Por mais que não conheçamos física, não entendamos os processos do significado da energia da nossa vida, é muito importante que saibamos que nossas atitudes dependem da nossa qualidade de passagem. Vou exemplificar. Se eu sou uma pessoa materialista, se eu adoro viver no corpo, se eu adoro os prazeres da carne, que é muito natural ter, porque nós utilizamos essa roupagem para viver, só que alguns de nós se atrela muito mais a esse tipo de vida, que não é a vida real. A nossa vida real é espiritual. Então, o processo nosso evolutivo faz com que pensemos no futuro pensando na nossa espiritualização. Mas como ainda não compreendemos muito bem o significado da vida, pensamos, na verdade, em espiritualizar a matéria, o que é errado. Mas caso tenhamos um despertar da consciência durante a nossa vida, durante a nossa passagem por aqui, vamos nos desprendendo porque compreendemos que não é importante o nosso corpo. À medida que utilizamos o nosso corpo, que é essa roupagem atual, alguns de nós podem gostar dela, outros talvez não. Compreendemos que é apenas uma personalidade na qual vamos ter para que possamos aprender algo que muitas vezes nem sabemos o que é. E à medida que vamos passando pelo nosso processo evolutivo, compreendemos o significado da vida, se nos propusermos a nos estudar, a nos compreender e, quem sabe, fazer a viagem interior. Na chegada e na nossa partida, cada um de nós poderá julgar, por meio da compreensão da sua própria vida, se a passagem será curta ou não. Se estivermos espiritualizados, se observarmos que a vida é muito mais importante como um caminho de servir ao próximo, é óbvio que a nossa passagem será melhor, porque não teremos o sofrimento. Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa que tem por hábito mentir. Pensemos juntos. Se ele precisa parar de mentir, para ele é um sofrimento. É um sofrimento parar de mentir porque esse é o seu hábito. E não é diferente com aquele que é apegado à carne, aos prazeres, ao sexo, ao fumo, ao álcool. É um prazer da carne. Alimentação. Exatamente. É um prazer químico que o nosso corpo nos dá. O uso de drogas, a mesma coisa. E quando chegamos ao plano espiritual, é óbvio que as nossas vontades, os nossos vícios, os nossos hábitos vão conosco, porque a nossa consciência nunca nos abandona. Alguns até diriam que talvez, infelizmente, não nos abandona. E aí paramos para pensar que o processo de desencarnação depende da espiritualização de cada um dos indivíduos que passam por isso. Álvaro, existe uma média? Quanto tempo demora para o espírito se libertar definitivamente da carne? Tem uma obra muito interessante que se chama Voltei, ditada pelo irmão Jacó e psicografada por Francisco Cândido Xavier, saudoso Chico. Na verdade, irmão Jacó foi Frederico Figner, um grande dirigente espírita do Rio de Janeiro, e ele pediu ao mentor dele que, quando ele desencarnasse, ele queria ficar lúcido e acompanhar passo a passo todos os detalhes da desencarnação. Digo de passagem que eu não pediria isso. E ele acompanhou. Então, realmente, ele, no caso dele, do Frederico Figner, ele viu, quando chegou lá o mentor, começou a fazer aplicação de passes, durando algumas horas, fazendo desligamento, que nós estamos ligados mais fortemente por vários cordões, vários tendões de ordem espiritual, laços espirituais, que vão, é como se fosse desamarrando esses laços. Chama a atenção que nenhum espírito obsessor consegue fazer isso. Só espíritos abnegados que têm autorização de Jesus para tal tarefa. E ele foi procedendo com esse processo, e ele sentiu uma certa dor, um certo momento, mas nada assim que fosse insuportável, né? Você vai fazer uma cirurgia, qualquer coisa, é sempre um pouco incômodo, né? Interessante que ele ainda ficou ligado ao corpo físico por 24 horas. Ele foi levado para a praia pela filha dele, deixado na beira da praia para receber uma energia, se recompondo, e no funeral é que foi desligado o último fio que ligava, o último laço aqui no cérebro físico. Então a gente vê como é importante respeitar, como aqui foi dito, o funeral, né, o velório, né? E ele disse que, quando ele estava saindo, de repente ele recebe uma carga de energias extremamente positivas. Eram pessoas que estavam orando por ele. E também tinham pessoas falando coisas que não devia no velório. Igual o texto aqui, bem um exemplo do muito texto. Parecido com o texto que o Wilson leu. Então, assim, ele levou 24 horas para o total desenlace. Então vai depender, como aqui o Rogério comentou, quão espiritualizado ou materializado é o indivíduo, né? Uma pessoa muito ligada. Uma coisa que prende também muita pessoa, além dos laços do corpo espiritual para o corpo físico, é como se fosse a verdadeira teia de materialidade que envolve o indivíduo. Ele está tão apegado às coisas materiais, existe como se fosse uma teia mental, uma rede que o segura. É minha casa, minha esposa, meu filho, meu carro, meu livro. Então ele vai criando esse sentimento de posse, ele cria uma verdadeira teia. Inclusive, é muito comum, quando está a família assim em volta do velório, ou do doente, não está em velório ainda, querendo que ele fique, querendo que ele não vá, mentalmente cria essa teia tão forte que tem uma expressão usada: melhora da morte. O mentor vai e melhora o doente, aí todo mundo se afasta, vai tomar um cafezinho, tomar um banho, jantar, dormir. Quando se afasta todo mundo, eles vão lá e pá, tira a leva embora. Leva embora. Ele chama melhora da morte. Então é. Mas depende de casa a casa, viu, Wilson? Entendi, mas é interessante ter essa média. E nós vemos no final do texto também o que você acabou de comentar, né? Ele orienta, que André Luiz orienta, que a pessoa cuide dos seus negócios, né? Para que não fique com nenhuma pendência. Aqui ele está falando documental, essas coisas. A pessoa que, por exemplo, está vivendo um processo de desencarne gradual, que não foi uma morte violenta, uma morte súbita, né? Diante da possibilidade, da iminência da morte, que se resolva as coisas aqui, para você não ficar com, né, menos amarras, menos coisas que te prendem aqui. É como quando você vai viajar, não é, Álvaro? Você vai viajar, você deixa as coisas organizadas aqui, senão você vai ficar preocupado com aquilo que você deixou para trás. E aí a gente faz uma outra pergunta. É natural, é comum que o espírito do desencarnado, que o desencarnado, acompanhe o próprio velório, que esteja lá presente, em condições de lucidez? Depende muito do espírito, tá? No caso do Frederico Figner, ele foi uma pessoa muito boa, dirigente espírita, tinha muito conhecimento, então ele foi autorizado. Mas tem casos em que a pessoa vai para o hospital, né? E faz cirurgia, e quando acorda, está um hospital diferente. Está anestesiada? Né? Ela vai acordar, vai ver que não tem telefone, não tem televisão, o médico é diferente, o marido não está ali, se for mulher, a esposa não está por perto, e vai achar todo mundo muito educado. Então ali O gato subiu na árvore. Você já desencarnou. Assinou um sinal de alerta lá. Uma obra de André Luiz fala que essa senhora, né, ela ficou quase 2 anos adormecida. Então, conforme for o caso, a pessoa colocada para dormir, para adaptar o próprio corpo espiritual na nova morada, porque o nosso corpo espiritual aqui encarnado, ele não é exatamente igual desencarnado, a mesma composição. Então ele tem um processo, conforme o nível evolutivo, esse processo pode ser mais rápido ou mais lento. Se a pessoa sofreu uma enfermidade, ela ficou assim, vários anos concentrando e preocupado com aquela doença, angina, ou um problema no coração, ou um problema na perna. Então ela vai desencarnar e ela vai trazer essa dor de volta, porque ela tá mentalizando essa dor. Então, às vezes, esse processo de dormir é bom. Então, a pessoa desencarna, fala, ah, mas fulano desencarnou, tem um mês e não dá notícia. Não pode. Ele está se recobrando. Tem que ser respeitado esse tempo da pessoa, esse espírito lá, na erraticidade, na nova estágio. Queria que você comentasse, Rogério, tem os casos que são opostos a isso, né? A gente falou aqui, o Álvaro falou aqui do Frederico Figner, que é um trabalhador, uma pessoa muito esclarecida, que teve essa autorização e essa condição de acompanhar, de perceber tudo conscientemente. Mas nós temos casos também de espíritos que permanecem até, acompanham o processo de decomposição do corpo, não é isso? Sim. Não consegue se libertar. O estar-se atrelado à matéria. Vamos partir do pressuposto que estamos falando daqueles que estão materializados, cuja importância da sua vida é o dinheiro, é a posse, é a minha mulher, é o meu marido, são as coisas da terra. É isso que a gente imagina que vai ser, talvez, para sempre, né? E esses espíritos que estão atrelados e, às vezes, muito materializados com vícios, por exemplo, com droga, com a bebida, com o sexo, às vezes deparam-se no mundo espiritual, sem saber que morreram, e imaginam que estão num pesadelo. Um pesadelo no qual ele ou você é o personagem principal. O que seria um problema. Porque acordar do lado de lá, não saber se está vivo ou se está morto, e deparar-se com o fato de que você no seu corpo está decompondo, porque imagina se ainda vivo na carne, vamos fazer a suposição de que alguém como espírito ainda se veja no próprio caixão. E é óbvio que nós, como matéria, apodrecemos, somos feitos de matéria orgânica. E quando cessa a vida, é óbvio que a continuidade, o ciclo biológico com os animais que nos comem, os processos degenerativos químicos, ocorrem normalmente. A gente acompanha isso. E como cada um é aquilo que pensa, ainda produzimos sensações no nosso próprio corpo perispiritual. Imaginemos um verme andando no nosso corpo físico. A nossa mente pode gerar a mesma sensação no nosso corpo espiritual da passagem de um verme. Então ele pode ter a impressão de que está sentindo o que ele sentiria, né, naquele processo. Exatamente. A dor praticamente que sentiria se aquele processo existe fosse dor. No corpo espiritual. Então, existe dor. A nossa materialização, sentiríamos dor, sentiríamos frio, sentiríamos fome, porque isso é parte das sensações do que a nossa mente está acostumada a sentir, daquilo que acreditamos, daquilo que faz parte do nosso ser. Então, nós passamos, daqueles que são simpatizantes do espiritismo, ou mesmo os espíritas que assistiram, por exemplo, uma película, O Nosso Lar, podem se deparar com uma das passagens de André Luiz no chamado umbral. Ele se sujava, seu cabelo crescia, suas unhas também, a roupa rasgava. Ele passava fome, passava frio. É parte de um processo que diríamos nós que seria tipicamente humano ou encarnado. Da nossa passagem aqui no lugar ruim, de provas, de expiações, de sentimento de dor. Então podemos fazer essa analogia conforme o grau evolutivo de cada um. Todos temos um tempo de planejamento, um planejamento reencarnatório aqui na Terra. Todos temos uma missão a cumprir, essa palavra não é bem exata para isso, mas temos um compromisso aqui, mais breve, outros mais longo, e para isso determinamos de um certo tempo. No caso das mortes que ocorrem por acidente, nós devemos entender que a vida foi ceifada antes do tempo, ou esse evento já fazia parte deste planejamento? E se foi ceifada antes do tempo, como fica a condição desse que desencarnou? Olha, nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra e mais de 20 bilhões na erraticidade, no mundo espiritual. Então nós ficamos, se tiver um balanço, nós ficamos mais tempo no mundo espiritual do que na Terra, embora cada caso é um caso. Evidentemente, nesse prazo que a gente vai ficar no mundo espiritual, nós estudamos, nós trabalhamos e estabelecemos um programa reencarnatório bem flexível, vai depender do nível evolutivo de cada um. Mas se for no nosso programa contemplado um desencarne violento, pela necessidade de sentir esse choque, porque eu provoquei esse choque em outras pessoas de outra encarnação, então eu vou reencarnar passível de um acidente de carro, ou de um assalto, alguma coisa que provoque uma morte violenta. Passível, porque pode ser mudado também. No Espiritismo a gente chama de lei de ação e reação, não é um fatalismo. Às vezes a pessoa vem com a programação que poderia acontecer um acidente, mas pela atividade meritória, nobre que ela executa na Terra, ela passa a ter uma moratória, porque ela está aproveitando bem essa encarnação. E a pessoa fica mais tempo aqui reencarnada. Tá? Mas se a pessoa vem para cá, ela só faz o que está programado, então vai sair conforme o programado. Ela vai sair naquela data de desencarnação. E o oposto? E a pessoa que vem com um planejamento positivo faz todo o contrário, né? Já sai do caminho logo cedo. E esse daí, o que acontece? Ele vai permanecer todo o tempo? Não, ele pode ser recolhido. A gente não diz que vai matá-lo, mas vai recolhê-lo. Antes que ele se comprometa mais. Antes que ele se comprometa mais. Olha, o Zé está fazendo muita bobagem. Chama o Zé para cá. Traz ele de volta aqui. Traz ele de volta. É uma proteção. É proteção. Às vezes também o indivíduo, ele está... vamos pegar assim, não vou citar nome, mas um músico, um cantor de música, por exemplo, que possa estar incentivando jovens ou pessoas com uma vida mais irresponsável. Então, além de ele estar se prejudicando, ele está se comprometendo com muita gente. Então, eu falei, essa pessoa aí que está encarnada está indo tão mal, está tão ruim para ela, que vamos trazer ela de volta e preparar ela melhor para outra encarnação, que essa preparação de 50, 100 anos aqui no mundo espiritual não foi suficiente. Aí vai recolher. É igual o jogador no campo de futebol. Começa a apanhar muito. Tira, ou bater muito, né? Ele começa a bater muito, tira ele de lá, porque ele vai comprometer o resto do time. Rogério, e os casos de morte súbita? Tem aquela pessoa que deita, né, à noite, não acorda no outro dia. Morreu dormindo. Morreu dormindo. Ou, como eu já ouvi, acordou morto. É, acordou e sabia que tinha morrido. Acordou morto. Nesses casos aí, se a gente fosse fazer uma comparação daquele que desencarna num processo de tratamento de uma doença grave, como tem tantas aí, e esse que desencarna dessa forma, como a gente poderia comparar essas duas condições? Porque a gente fala, né, que eu queria dormir, queria morrer desse jeito, né, fechar o olho e não abrir mais. Sabe, Wilson, a gente sempre pensa, né, no significado dessas coisas para a nossa própria vida. Só que a resposta absoluta que seria disso é depende. E tudo depende. Porque vejamos, e me veio à mente uma frase muito bonita, que é de um dos vídeos que eu assisti do Divaldo, que ele disse: todo o bem que se faz anula o mal que se fez. E isso é de uma verdade pura para a nossa vida. Porque vejamos, e só pegando também o gancho até do que o Álvaro comentou com relação ao acidente. Imagine que eu tenho uma vida e eu escolho dirigir perigosamente. Eu quero andar a 250 por hora na pista, porque eu tenho adrenalina quando eu ando de carro. E isso é um risco que eu assumo por conta própria, independente de um acidente estar ou não na minha história evolutiva. Mas pode ser também que um acidente esteja e eu opte por tentar servir ao próximo, fazer o bem, fazer tudo que seja o bom na vida. Eu mudo diariamente, a cada segundo e a cada escolha que eu faço, eu altero a minha rota de vida e de morte também. Assim como essa pergunta que você falou, Wilson, esse mal súbito. É claro que a gente não pode ainda inferir sobre a vida das pessoas, porque nós não temos o mapa evolutivo de ninguém, nem o nosso próprio, o que nos leva apenas a desejar que seja bom. Mas, às vezes, nós temos que passar por um significado de uma dor, de uma doença difícil. Uma doença, por exemplo, como câncer. Anos e anos passando por um câncer, dando trabalho, pra, inclusive, para as pessoas que nos cercam, que também, necessariamente, se pararmos para pensar, ainda estão envolvidas com essa pessoa, de uma maneira ou de outra. Poderiam ser, quem sabe, corresponsáveis de alguma queda no passado, que hoje vem se reabilitar fazendo bem para essa pessoa. E nós, às vezes, tendo que sofrer um pepino como esse. Mas pode ser que já tenhamos méritos. E aí trago como o exemplo nosso saudoso Chico, que ao ser questionado, Chico, quando que você vai partir, Chico? E ele respondeu, quando o Brasil inteiro estiver feliz. E foi justamente quando o Brasil foi campeão na Copa. Então, depende muito de méritos, mas é difícil aferir sobre qual é a trajetória de cada um. É muito interessante essas respostas, porque é muito individual. Evidente, mas é interessante a gente, o Álvaro fala muito sobre isso, né, Álvaro, dessa divisão do nosso planeta, em que qual é a condição que prepondera, que predomina aqui, como os espíritos, na sua maioria, se conduzem aqui pela vida. Então, quando a gente vê essas respostas e entende, né, e olha para este cenário, a gente pode se colocar, né, dentro dessa classificação. Nós vamos dividir o programa em duas partes. Nessa primeira parte, nós estamos falando mais do processo mesmo da desencarnação, tá? Praticamente da transição. E na segunda parte, a gente vai falar um pouco da vida no plano espiritual, né? Das condições de quem chega lá, né? Da preparação, da importância dessa preparação, né? De como é a vida lá, das regiões para onde a gente vai lá. Mas isso a gente vai deixar para o segundo módulo. Nós vamos agora para a campanha, né? A campanha de leitura e estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora ouvir uma breve mensagem, na voz de Paulo Goulart, mensagem Hora Difícil, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e retornamos em breve para o segundo bloco. Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Olá, amigos, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita. No programa de hoje nós tratamos do tema desencarnação. No primeiro bloco nós falamos um pouco do processo mesmo da reencarnação em si, do desligamento do espírito e do corpo, das consequências desse desligamento, do tempo desse desligamento. E agora começamos com uma questão: estamos preparados para a vida após a vida? Para a nova vida? Olha, Wilson, e essa é a pergunta de R$1 milhão. Eu te diria que, até pessoalmente, não sei. Mas a gente procura empreender esforços para que haja uma melhor compreensão do significado da nossa vida. Porque preparar-se para a morte é compreender que diariamente cada um de nós tem 24 horas a investir na sua própria vida. Preparar-se para a morte é preparar-se para viver a cada minuto, a viver conforme os ensinamentos de Cristo. E a gente não pensa nisso. O mais impressionante é que passamos a nossa vida imaginando que não vamos morrer. Então, eu diria, Wilson, com toda a sinceridade, é um esforço diário que cada um de nós necessita de se fazer, um esforço de autoiluminação, de autocompreensão da sua própria vida. Porque ninguém vai conosco, somente nós mesmos. Temos uma estrada que a gente nem sabe qual é, mas compreendemos que a dificuldade da nossa vida tem tudo a ver com o que é a nossa vida. E compreender, aceitar, agradecer é o papel que cada um de nós tem na vida, para assim poder ter uma passagem melhor, para que continuemos a viver melhor, não agora no corpo carnal, mas em outra forma física, apenas mudando de endereço. Álvaro, então a pergunta é: como se preparar para a transição e para a vida no plano espiritual? Nós espíritas sabemos que quando nós dormimos existe a expansão do corpo espiritual, e nós nos desligamos desse corpo espiritual parcialmente, porque permanecemos ligados por vários laços que unem o corpo físico ao corpo espiritual. E entramos de forma mais íntima em contato com a erraticidade. Ou seja, todas as noites, ou quando dormimos, nós morremos, entre aspas, aqui, né? Porque vamos para o mundo espiritual. A diferença da morte biológica é apenas que os laços que prendem ao corpo físico são desatados. Então nós estamos sempre em contato com o mundo espiritual. Nós vamos estar lá no mundo espiritual, no nível, num local, conforme estão minhas aspirações. Conforme diz Jesus, né? Onde estiver o seu tesouro, é o seu coração, né? Onde minhas aspirações, meus ideais. A pessoa que tem ideais nobres, ela aspira a um mundo melhor, a sociedade mais harmônica, mais honesta. Ela se projeta para esses ideais. Se indivíduos têm ideais diferentes, escusos, equivocados, também vai se projetar fora do corpo para esse local. Então, aqui eu dizer que o Rogério falou: está preparado? Olha, é como você se preparar como atleta para a Olimpíada, né? Então a gente não sabe que realmente se vai ganhar ouro, bronze, prata, ou vai ser desclassificado, né? Então você tem que se preparar. Nós temos que ter humildade, dizer: olha, fiz o melhor. Sem fanatismo religioso, o espírita, particularmente os adeptos simpatizantes do espiritismo, Não é ser fanático religioso, é viver a vida, ser da vida, mas conhecendo as limitações, vivendo em harmonia, sem exageros, sem excessos. Ninguém precisa ser excêntrico ou diferente, mas pode ser sempre uma pessoa boa, amigável, né? Respeitar as leis. Isso que realmente é requerido. Estar com a consciência tranquila. E aí realmente a gente vai encarar a vida após a vida com mais sobriedade, com mais tranquilidade. É isso que o Álvaro falou, essa consciência tranquila é o que nós chamamos de paz no espírito. Paz nada mais é do que ausência de conflito. Quando você vive uma vida intimamente conflituosa, sempre desejando o que não tem, né, ou estar onde não pode estar, fazer o que não pode fazer, isso gera conflito, né, porque é uma vida tensa. E a nossa vida moderna tem essa característica. Eu acho que esses momentos em que nós paramos para discutir um tema como esse é um momento de suma importância, né? Em que a gente realmente reavalia. Você tem o conhece-te a ti mesmo. Então, o Rogério respondeu bem ali, como avaliar se você está preparado? Se analise. Olha como é a sua resposta diante das dificuldades da vida, como você está respondendo diante dos desafios, como você se conduz diante de pessoas difíceis. Será que você exercita a sua paciência efetivamente? Será que você consegue se calar, né, diante de uma ofensa? Então é simples, a gente olha para nós mesmos, né, e a gente sabe aonde nós já chegamos e a gente sabe aonde nós desejamos chegar, que é o que o Álvaro falou. Você tendo uma ideia de onde você está e de onde você quer chegar, cumpre a cada um de nós a realização. Uma vez que se desprende, esse processo, como já dissemos, é bem individual para cada um, mas a gente fala de uma forma geral, tá? De uma maneira genérica, como é a vida no plano espiritual. Nós temos, como exemplo, que o Rogério até citou, o filme Nosso Lar, que traz uma visão, né, muito esclarecedora de como as coisas se processam. Mas Nosso Lar é uma cidade que está ligada ao Rio de Janeiro. Como a gente entende isso? Cada cidade tem o seu paralelo? Aqui em Piracicaba tem uma cidade no plano espiritual também, né? Como é essa estrutura? Como a maioria das pessoas vai viver? Como é a vida no plano espiritual? Eu vou ter uma família? O Nosso Lar foi só um exemplo. Você não pode tomar a cidade do Nosso Lar citada nessa obra mencionada pelo Rogério e pelo Wilson como padrão para tudo, né? Você tem, inclusive, Nosso Lar, ela fica na fronteira entre o umbral e o portal dos níveis mais elevados. Quem leu aquela obra vai observar que, inclusive, André Luiz, lá chegando, ele não encontra a mãe dele, que era muito querida, muito ligada a ele. A mãe dele estava noutra cidade, noutro plano mais elevado. Então, aí que vai ter. Agora, a vida no mundo espiritual, na verdade, a Terra, no mundo material, é uma cópia pálida do que acontece no mundo espiritual. As invenções, as descobertas, todas acontecem no mundo espiritual e depois passam aqui para o mundo físico. Não é o contrário. Nós não vamos ensinar os espíritos coisas novas, o celular. Isso já existia. E lá você vai ter universidades, vai ter centros de pesquisa, hospitais. Ninguém fica parado. Na nossa rota evolutiva, nós ainda somos muito atrasados. Até se tornar um espírito puro, vai levar muitos milênios, muitas reencarnações. Tanto que na obra Nosso Lar, fala inclusive de alimentação. Você tem que... O filme fala disso, botou uma sopinha, né? Tem coisa melhor, tem sucos e tudo. Para apenas tirar energia do ar, no mundo espiritual, você tem que ser o espírito mais bem elevado para isso. A comunicação é verbal ainda. Você vai falar, os espíritos... mas eu vou falar por telepatia. Depende do nível evolutivo que a pessoa está. Ela ainda tem que se comunicar no aspecto verbal. Caminhar, sim, vai andar. Volitar, tem que ter um certo nível evolutivo, pelo menos intelectual mais forte. Ou seja, a evolução não dá saltos. Então vamos chegar no mundo espiritual apenas como se tivesse trocado de roupa. Você está com uma roupa e vai para uma festa, coloca um terno ou um vestido, se é uma mulher, mas é a mesma pessoa. Continua com os mesmos valores. Ninguém vai ganhar um passaporte de agilitude de elevação, porque desencarnou. É a mesma pessoa, as mesmas tendências, inclinações, virtudes, e essa bagagem é o pacote fechado, vai junto também. A consciência que o Rogério explicou muito bem, a nossa consciência vai nos acompanhar, elevada ou não, intelectual ou não. Então é isso que vai acontecer. Então, cidades como o nosso lá é um primeiro estágio, é no nível melhorzinho. Mas tem cidades também no umbral. Pessoas que vão ficar por lá porque não tem condição de ir até para a cidade do nosso lado. Então tem cidades bem decrépitas. Igual você vê, você vai visitar uma cidade muito bonita, assim, da cidade você começa a ir para a periferia, começa a ficar mais feiozinho. É mais ou menos assim, o umbral seria essas regiões mais feias. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O Álvaro deu um exemplo de uma pessoa que está no hospital e que vai ser submetida a uma cirurgia, né, é anestesiada, quando acorda está em outro hospital. Quando, novamente citando nosso lar, quando o André Luiz, né, ele vai também para a mesa de cirurgia, quando ele acorda, ele está com a cara na lama, ele não está num hospital. Né? Onde ele estava, o que aconteceu com ele, que lugar é aquele, por que ele ficou tanto tempo naquele lugar, né? Nós também passaremos por lá, a maioria de nós. Sabe, Wilson, enquanto o Álvaro falava, e você também, com relação ao significado de como é chegar lá no mundo espiritual, como é viver, e me veio à mente que muitos espíritos que passam para o lado de lá nem se dão conta que morreram. Continuam a acreditar que estão vivos. É óbvio que para nós, do ponto de vista lógico, estão vivos. Mas não acreditam que tenham morrido, que de passado pela desencarnação, e continuam a viver como se estivessem vivos. Tanto que é muito comum. Há sessões mediúnicas em que, de repente, uma hora ou outra, através da psicofonia, aparece um ou outro que não sabe que morreu. E com as suas tendências, com as suas crenças, com os seus valores e inclusive pensando nos seus negócios aqui na Terra. Naquilo que deixou de fazer, ou na sua mulher que não encontra, ou nos seus filhos, ou em alguém que não escute. Mas o engraçado é, vejamos, Wilson, que engraçado que como se pararmos para refletir no significado do que somos, podemos observar que todos nós somos aquilo que pensamos, em síntese. Claro, nossos ideais nos movem. Se queremos alguma coisa melhor para a nossa vida, nós nos esforçamos, seguimos um caminho, ou estudamos, ou levamos alguma coisa que nos leve a uma mudança de nossa vida, se assim não gostarmos. Mas pensemos, imaginemos um seguinte barracão. E num canto desse barracão, reúnem-se pessoas que são esclarecidas, que gostam do bem, que querem fazer tudo arrumadamente, que querem levar uma vida boa. Se pudéssemos chegar nesse círculo em que essas pessoas estivessem agregadas, diríamos que é um céu, por exemplo, é um paraíso naquele mesmo barracão. Mas na quina, no outro lado, podemos observar que se reuníssemos nesse mesmo barracão pessoas mal educadas, pessoas às vezes bandidos, corruptos, que apenas discutam o significado da sua vida através dos roubos e dos crimes que cometem, podemos observar que, se pudéssemos adentrar a esse círculo, que ali é um pleno inferno. E aí passamos a compreender, assim como o Álvaro mesmo havia dito, onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. E dessa maneira, as pessoas promovem os lugares em que vivem. E se nós morrermos e passarmos para o outro lado, é claro que estaremos atrelados a lugares em que a vibração esteja em sintonia com aquilo que vivemos, com o que somos e principalmente com os nossos ideais e como pensamos. O Álvaro comentou alguma coisa sobre a nossa comunicação já, mas ficou uma coisa no ar. Nós falamos aqui das cidades e falamos aqui do umbral, que é uma região mais densa, onde por conta de uma vibração mais densa também nós nos dirigimos, ou nós nos projetamos. Há casos em que este que desencarnou, mesmo este que não tem conhecimento disso, permanece aqui na Terra, só ele não vai nem para as regiões umbralinas, né, essas regiões inferiores, nem para uma cidade, mas permanece aqui na crosta? Tem casos assim, a pessoa, ela não, É pessoa boa, ela, mas não tem mais espiritualizada, está muito ligada à família e pode realmente ficar por ali mesmo, né? Ficar um tempo ali. E que os espíritos superiores, eles respeitam muito, respeitam sempre o nosso livre-arbítrio. Se ele vê que o espírito tem consciência que já está ali e não quero sair daqui, vai dizer, não, eu gosto dessa casa, quero ficar por aqui mesmo. Então ninguém vai chegar a amarrá-lo e arrastá-lo para fora. Eles vão tentar conversar, convencê-lo que ele não deveria ficar ali. Mas esse processo de convencimento, esclarecimento, pode levar um certo tempo, até que ele se conscientize que realmente ele tem que seguir um novo rumo. Ele tem que partir para a cidade espiritual. Tem caso que ele se prepara no mundo lá na cidade espiritual e volta, às vezes, até para ajudar a família. Porque os laços de amor permanecem, permanecem juntos. O ruim é quando é um espírito não tão elevado, vicioso, que resolve ficar naquele ambiente doméstico. Aí realmente aquela energia negativa vai. Agora, não vamos esquecer que quando a gente fala de umbral, o umbral começa na ponta do nosso nariz, até os planos mais elevados. Nós estamos aqui embaixo, nós estamos na crosta planetária. Acima da crosta planetária é uma zona de transição chamada umbral, até os espaços mais elevados. Dizem alguns espíritas que essa distância do umbral até um plano mais elevado é cerca de 50 quilômetros. Então nesse espaço aí dessa transição, e você vai ter regiões mais empobrecidas, pântanos, onde o André Luiz ficou. Mas o caso dele era um caso diferente. Ele não poderia ficar na família pelas energias que ele tinha. Ele tinha que drenar aquela energia do corpo espiritual dele, muito negativa. Então ele ficou nesse espanto, nesse lugar todo. Não era uma punição, foi um tratamento de drenagem. Aquela região pantanosa absorvia a muita energia que ele tinha negativa, aquela lá do material dele, que foi realmente ele despertando. Então que levou 8 anos para isso acontecer. O Espiritismo tenta, através de levar as obras espíritas, justamente como um antídoto, uma precaução que a pessoa toma em se espiritualizar, conhecer um pouco mais as suas responsabilidades e se preparar um pouco melhor para a vida após a vida. O Álvaro comentou que a mãe do André Luiz estava numa cidade mais elevada. Então, com isso a gente pode perguntar, é possível reencontrar as pessoas que nos antecederam aqui, nossos avós, aqueles a quem amamos, quando nós desencarnamos? É comum que isso aconteça? É comum e é possível, porque o que une os espíritos são os laços de amor. Não o amor daquele que a gente... É que, se pararmos para pensar, o significado da palavra amor no nosso plano tem vários significados. Alguns acham que o amor é ter alguém para chamar de seu. Outros, para chamar de esposa ou de marido. Outros acham que amor significa o ato sexual. E, na verdade, o amor entre os espíritos são as afinidades que eles têm, o afinamento de sentimentos, a vontade de estar próximo. E é claro que aqueles que se amam estarão juntos, uma hora ou outra, independente dos seus compromissos e dos seus comprometimentos. É claro que, no caso da obra de André Luiz, a mãe de André Luiz possuía um refinamento espiritual maior que o dele. E é óbvio que vivia, por meio da vibração do seu próprio espírito, em outro plano. O Álvaro comentou esse negócio da localização física do que é o umbral. E paremos para pensar. Nós tentamos, às vezes, delimitar tudo aquilo que os nossos sentidos captam. Os nossos olhos podem captar ondas numa certa faixa. Se for fora dessa faixa, não captamos. Nossa audição, a mesma coisa. Mas se formos, por exemplo, para uma casa espírita e tivermos um médium conhecido como médium vidente, e ele nos disser, olha, ao seu lado tem um espírito. E aí nós paramos para pensar no significado disso. Como assim tem um espírito? Onde é o plano espiritual? É ao meu lado? É longe de mim? É apenas uma projeção? E nós paramos para ver e pensar um pouco no significado físico disso, da própria física, porque as vibrações se interpenetram. Nós não conhecemos porque os nossos instrumentos de medição são baseados naquilo que conhecemos. Mas nós paramos para pensar que o reencontro é inevitável porque nós vamos mudar de planos, querendo ou não. Isso é, um espírito em uma condição menos elevada não pode se elevar até um espírito mais elevado. Mas um espírito numa região, se você tem um parente, por exemplo, que já tem uma aquisição moral mais elevada, ele pode vir até você. Sim, exatamente. Então isso nos faz lembrar, novamente, eu estou citando bastante o nosso lar, porque é uma obra que muitas pessoas leram e muitos assistiram o filme. Nós lembramos que André Luiz, quando ele desencarna, ele vai morar na casa de um desconhecido, na verdade. Lísias é um desconhecido dele, né? Lísias, a avó, a dona Laura, que é a avó dele, e ele não fica com nenhum familiar, né? Então a pergunta é, se podemos nos reencontrar com familiares, as casas, não vamos para a casa de um familiar, né? Não nos mantemos mais numa família conforme nós entendemos aqui? Acho que depende de cada indivíduo, né? A pessoa ter essa família ou não ter, mas lembrar que o André Luiz, a esposa dele ficou viúva e casou, né? E as filhas ainda estavam encarnados. Ele desencarnou, teve um problema de câncer no sistema intestinal e desencarnou não tão jovem, né? Diz alguns estudiosos que foi Carlos Chagas, né? Um grande cientista brasileiro. Então, não vou entrar nesse mérito, estou falando a opinião de alguns, né? E falo que foi Carlos Chagas. Ele não encontrou nenhum familiar lá. Mais tarde, a gente vê nas obras, ele pôde encontrar a mãe dele, que estava no outro plano, e o pai dele, que já tinha desencarnado, estava na região inferior do umbral. Então o pai dele estava. Então, ele não encontrou que o pai estava numa região bem pesada do umbral e a mãe estava numa região mais elevada. Tá? Cada um estava num andar diferente. Então, ele não pôde encontrar os dois. E os relacionamentos aqui na Terra, a gente não pode esquecer que o planeta Terra é um planeta de provas e expiação. As famílias que se formam também são provas e expiação. Então, às vezes, a gente tem um relacionamento, filhos e tudo, mas é um grupo de reparação, ou provas, ou expiação. Não quer dizer que necessariamente vão ficar juntos. Tanto que, quando a gente casa, eu casei da Igreja Católica, até que a morte os separe, né? Não quer dizer que vai chegar do outro lado, vai estar junto. Se existe um real amor, uma afinidade, isso permanece. Mas se o casamento é aquele casamento mais morno, né? Aí vai chegar bom. Agora, se morreu, separou. Toca o barco. Cada um vai pro lado. Chega lá, a primeira coisa que faz é olhar, ver se a aliança está no dedo ainda. Né? Se a aliança ficou. Agora, nosso lar, inclusive, cita de casamentos. Quando a gente vê aqui na Terra um relacionamento afetivo que vai muito bem, o esposo trata com muito carinho a esposa e vice-versa, existe amor, carinho, afeição, respeito, olha, podemos ter quase certeza que esse casamento já estava lá no mundo espiritual, em harmonia, e foi muito bem, estavam vivendo juntos, e aqui é só a continuação do que já estava no mundo espiritual. Quando a gente vê um casamento mais conflituoso, mais difícil, ali já está entrando a reparação, provas, expiação, um pouco mais complicado. Lembrando de André Luiz, nós temos, por exemplo, na literatura de Emmanuel, nós tomamos conhecimento de várias reencarnações dele ao longo dos anos, desde a reencarnação como Públio Lentulus, enfim, antes disso ainda, depois tem Nestório, enfim, Padre Manuel da Nóbrega aqui, tem outros ainda. Antes também teve outros, né? Antes. E de André Luiz nós não sabemos de nada, né? Nem realmente a última encarnação a gente sabe. Então convém a pergunta agora. Nós, ao desencarnarmos, nos lembramos das nossas existências anteriores? Então, assim que eu desencarno, eu já passo a me lembrar de todas as existências anteriores? Eu diria, Wilson, que novamente depende. Depende de cada caso, depende de cada pessoa, depende de cada evolução espiritual. Porque se pararmos para analisar, nós entramos no corpo a cada vida que vimos para cá. E há um fenômeno que nos acontece por sermos extremamente complicados. Todos nós esquecemos, via de regra. Alguns, claro, podem tirar um pouco o véu e se lembrar de algumas outras encarnações. Há alguns casos fenomenais, nos quais nós vemos aqueles que são as crianças prodígio ou gênios. Alguns falariam até dos exemplos desses espíritos chamados índigo ou cristais que estão reencarnando, que podem até lembrar-se de suas competências anteriores. Mas pensemos no seguinte, não é comum que nós nos lembremos ao desencarnar. Porque todos nós trazemos no nosso íntimo do ser muitos débitos. Muitos débitos que podem nos atrapalhar tremendamente ao lidar com conflitos, com complicações e principalmente com aqueles erros que nós temos. Mas é óbvio que à medida que vamos trabalhando isso dentro do nosso ser, do lado de lá também, podemos ter acesso a outras vidas para compreender talvez uma dificuldade na vida atual, fazer um balanço interno do significado daquilo para a gente. Se já estamos, como você mesmo disse, com a nossa paz de espírito ou a paz de consciência já selada por tudo aquilo que vivemos num planeta, às vezes, com um casamento difícil, com alguma complicação, e nós fazemos esse balanço dos nossos débitos. Mas não é comum, Wilson. Mas que é possível, é. Inclusive, na obra André Luiz, a dona Laura, que vai abrigar o André Luiz, ela conta na conversa com ele. Está descrito no livro, né? Vale a pena ler esse livro, os nossos ouvintes, se não leram, releia novamente. E ela conta que ela fez uma regressão de memória até 300 anos. E foi, assim, foi muito doloroso, sabe? Porque a gente melhora muito da encarnação para outra. Então a gente acha que, puxa, eu estou uma pessoa com tantos defeitos, tantas limitações, precisava ver a gente 100 anos atrás. Não precisa ir muito longe, não. Bota só a última encarnação. A gente melhora muito a nossa maneira de ser. Então, até para uma bênção do esquecimento, como aqui o Rogério explicou muito bem, é uma bênção. Para a gente não ficar se culpando, porque Deus não quer, Deus quer a nossa felicidade. Ele quer que nós construamos o amor, o equilíbrio. Então é o resetar. Olha, esquece, é tanta coisa errada que você fez, esqueça tudo e você vai limpar esse passado com ações nobres. Então você não tem que sofrer tanto assim. Você vai fazer, vai ter uma família, vai ser um profissional competente. Então, gradativamente, aqueles erros do passado são limpos pela ação no bem, sem a gente ficar se martirizando. Então, a gente tem que ver o esquecimento, que o Rogério explicou, como uma bênção que Deus nos dá, como um tempo maior para nós, pela ação positiva, limpar as ações negativas. Quando os mentores permitem a gente fazer essa regressão, é mais no sentido educativo, quando eu tenho maturidade para poder compreender esses erros sem me desequilibrar. A pessoa, um juiz, de repente vai ver que na encarnação passada ele foi um assaltante que matou pessoas. Então, ele foi traumatizante. Se ele já tem equilíbrio e serenidade, ele consegue ver com maturidade aquilo sem se desequilibrar. Senão, não, é melhor não ver. Não vamos complicar um pouquinho a questão da casa lá, né? A senhora casou-se uma vez, o marido desencarnou, casou-se uma segunda vez, casou-se uma terceira vez, casou-se uma quarta vez, né? Aí ela desencarna, chega lá. Quem é o marido dela no plano espiritual? Como que vai ser essa convivência lá? O que vai acontecer? Como se dá? Existe algum caso, né, de referência nesse sentido? Veja só, Wilson, os nossos laços, eles são de afinidade. Nós, como vivemos em humanidade, nós estruturamos a nossa sociedade com leis. E o casamento é uma delas. E é o processo evolutivo nos levou a essa, que seria uma forma de se juntar um homem, uma mulher, ou um parceiro, e outro parceiro, e estabelecer uma convivência, que é o princípio da convivência no qual nós aprendemos um pouco com mais maturidade a viver com o nosso próximo. Porque no final das contas teremos que viver com todos os nossos próximos. É claro que nós temos N companheiros ou ex-companheiros nos esperando do lado de lá, de outras oportunidades, de outras vivências, às vezes até felizes. Só que os laços que nos unem são de fraternidade e de amor. Mas o amor, pensemos, ele é libertador. Ele não é um amor possessivo, no qual eu falo, eu vou me encontrar lá com a minha mulher. Na verdade, eu ainda não estou preparado para viver o amor na sua plenitude. e tenho que compreender. Claro que com um pouco de análise, convivência, o significado verdadeiro disso. Imaginemos, tive duas esposas. A primeira já foi, está me esperando. Caso-me novamente. A segunda morre antes de mim. E aí eu vou. Com qual delas eu converso? Com qual delas eu fico? Essa é uma questão que a gente se faz. E no final das contas, imaginemos, chegamos lá. E às vezes as duas estão juntas, porque já compreenderam o significado. Esperando um marido não significa, não pensemos e não deturpemos, falando que isso seria um caso de poligamia. Não tem nada a ver. Mas sim um caso de amor e fraternidade, porque chegamos lá e foi bom. Ambos foram bons e necessários os relacionamentos. E a nossa vida é assim. Às vezes vamos nos encontrar com as pessoas que fizeram parte da nossa história evolutiva e tiveram significado. Álvaro, aproveitando a deixa do Rogério, existe o ato sexual entre os espíritos? No plano mental, sim. Não no plano físico, não tem mais corpo físico, né? E geralmente quando isso acontece, são espíritos obsessores. Eles pegam, por exemplo, um casal vai para um motel, no nível moral não tão elevado, e lá então 10, 20 espíritos entram em sintonia com aquelas vibrações. É uma relação sexual imperfeita, porque não tem contato físico. É só sensações, como, por exemplo, o ato de se a pessoa se embriagar, onde o espírito obsessor, que ainda depende, sente necessidade do álcool, aqueles vapores, aquelas emanações, aquelas vibrações, ele absorve aquilo ali. Então, realmente, existe nesse sentido do físico. Agora, os espíritos no mundo espiritual já elevados não têm nada de animal nisso aí, porque o sexo existe para a reprodução, para a harmonia do casal no plano físico, não no plano espiritual. No plano espiritual, o que o Rogério disse, realmente essa sintonia dos sentimentos, da amizade, do relacionamento afetivo, mas não, o sexo vai ser quando reencarnar apenas. E amigos, nós vamos agora para um breve intervalo musical. Vamos ouvir Beth Carvalho, em homenagem a ela, a madrinha do samba que desencarnou ontem, né? Foi cremada hoje. A música Andança. E retornamos para as considerações finais sobre o assunto. Cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Por onde for, Bem, amigos, estamos de volta para o bloco final do programa Visão Espírita, onde selecionamos uma poesia do espírito Maria Dolores, extraída da obra A Vida Conta, psicografada por Chico Xavier. Senhor, eu te agradeço. Não somente as horas boas da felicidade, em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho a pedra e vento, nos quais me ensinas, sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção da ternura, em cuja luz balsâmica me põe, sob chuvas de flor. E agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina que tantas vezes me opine o peito enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar mais. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que guardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga, trilha fora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mel. Agradeço por tudo o que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, não me deixes ferir ou condenar ninguém. Bem, amigos, no próximo sábado, dia 4 do 5, às 14h30, estarei eu, na União Espírita de Piracicaba, falando sobre o tema O Filho Pródigo, União Espírita, que fica na rua Regente Feijó, 933, no centro. Também no sábado, só que dessa vez dia 18 do 5 às 14 horas, curso para expositores espíritas, com Álvaro Augusto Vargas aqui conosco hoje também. Será no Centro Espírita Manuel Augusto Girão, lembrando que as vagas são limitadas. As inscrições antecipadas devem ser feitas pelo site usepiracicaba.com.br. Também sábado, dia 15, só que dessa vez do mês de junho, às 8h30 da manhã, Piracicaba recebe Haroldo Dutra Dias para um seminário sobre o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. Será no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A entrada é gratuita, no entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba, preferivelmente um pacote de fraldas geriátricas, que é o que eles estão precisando lá, do tamanho G ou GG, ou, quem preferir, uma caixa de leite longa-vida. As inscrições também antecipadas pelo site uniãoespiritadepiracicaba.com.br. Realização, União Espírita e apoio USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Lembrando sempre que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, e é mantida com a colaboração de um grupo de amigos que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Você que ainda não colabora, colabore, participe, ajude a manter a União Rádio Web. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, se você tiver um pequeno negócio, um grande negócio, no site da USE, no site da União Rádio Web, no aplicativo, ou se preferir depositar qualquer valor na conta poupança, anote aí o número 71850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, a conta poupança 71 850-4 Itaú.com.br/500. A agência é 5189, Banco Itaú. E você pode acompanhar cada centavo da sua contribuição acessando uniãoradioweb.com.br/prestação de contas ou no aplicativo. Se você já baixou o aplicativo novo da União Rádio Web, você já tem acesso à prestação de contas e também você pode ouvir os programas antigos, né, selecionando por dia lá. Você pode ouvir o programa de hoje, já estará lá a partir de amanhã também, o programa da semana passada, do domingo passado. Você pode ouvir a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, acesse lá a loja de aplicativos do seu celular, pesquise por União Rádio Web, aquele que tem uma tarjetinha escrito novo em cima, uma etiquetinha escrito novo. Ele é o aplicativo novo. Estamos chegando ao final desse programa. Se você quer ouvir novamente, né, a retransmissão acontece às segundas e quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 e às 20 horas e aos domingos, às 4 e às 12 horas. Lembrando que no próximo domingo, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, tem o programa Visão Espírita ao vivo também com Luiz Pessoa Guimarães, Alain Diniz e Geraldo de Tarso. O programa Visão Espírita está no ar há 20 anos, levando até você essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, o Sérgio Aguiar, hoje aqui o nosso convidado especial, Rogério Azevedo, que participa lá de vários projetos da USE também. Na técnica, como operador de som, nosso amigo André Sanson, e aqui hoje nos auxiliando, em pleno feriado de 1º de maio, nosso amigo Guilherme Pereira, a quem somos muito gratos. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente semana, um restinho de semana, um final de semana excelente, repleto de luz, de oportunidades, e que possamos refletir cada vez mais sobre a nossa existência, a nossa conduta, para que encontremos aquela tão almejada paz. Lembrando também de deixar um abraço aí a todos os ouvintes que nos acompanharam. Nós temos aí ouvintes na cidade de Limeira, Araras, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, no Espírito Santo, né? E até alguns instantes tínhamos um também lá no Reino Unido, em Stafford. Então, um abraço a todos que nos acompanharam, que passaram lá também pelas redes sociais. Aqui é só por alto, nós temos aqui várias pessoas que passaram, que curtiram lá os nossos posts. Compartilhe, né, com seus amigos também, se você gostou. Certamente vai ter alguém, né, que vai se beneficiar dessa mensagem. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Peço para fazer as últimas considerações sobre o assunto, Álvaro. E depois eu peço para o Rogério para fazer a prece de encerramento. Queridos amigos, ouvintes, muito bonita essa conversa que tivemos, esse estudo. E vamos entender que a desencarnação é uma libertação da alma depois de cumprir um programa de trabalho nesse mundo ainda de provas e expiação. Então é uma libertação a rumos mais elevados. Aqueles nossos amores, aquelas pessoas, entes queridos que já partiram, na verdade, regressaram para casa, que todos nós eventualmente também regressaremos. Então, nessa visão positiva da desencarnação, vamos despindo aquela imagem triste, né, de lágrimas e às vezes revoltas, e vendo como um pássaro que alça voos mais elevados a planos mais sublimes, outra esfera de paz, de harmonia, que são as cidades espirituais que nós já estávamos antes de reencarnar. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Tenhamos uma resto de semana agradável e um excelente fim de semana. Um abraço, até logo. Então, é com um sentimento de muita gratidão a todos pela oportunidade, pelo carinho, pelo compartilhamento das ideias. Então, que todos nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade ímpar de poder aprender as coisas na dificuldade. Compreender que cada um de nós sairá da vida, mas que compreendamos através daquilo que nos incomoda, no que é importante para nós hoje como uma lição dolorosa que nos erguerá, quem sabe, no futuro. Que possamos agradecer também a vida, essa vida que é a vida que temos, que às vezes não gostamos, que às vezes sofremos, que Jesus possa nos abençoar, não só na noite de hoje, mas em todas as nossas escolhas e no que teremos pelo futuro, pela semeadura que por fim teremos no futuro. E que assim seja na semana que virá e pelas próximas também. Muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.